Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown, com seu álbum do ano 2000, Bahia do Mundo, Mito e Verdade. Abrimos com Pegadas na Areia, composição do Brown. Pegue as pegadas na areia, que agora é verão. De onda na onze, boca vermelha, a mar deixar e deixa amar. Au au exon, au au au exaza. Au au exu exon, au au au exaza. Pense na dança, peixe se dede bem, olha a cabeça sã. Viva os tambores no vai e vem, vem cá brincar de beija. Arde mais o dia, sacudindo o corpo todo, todo, sacudindo com amor. Sacudindo o corpo todo, todo, sacudindo com amor. O cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown apresenta, como sempre, um álbum original, conceitual, com sonoridades diferentes, onde o universo das percussões cumpre um papel preponderante. Razões mais que suficientes para trazer à atualidade esse lançamento de 12 anos atrás. Confira em Crendice, composição de Brown. A menina dos olhos, tribo batuqueje. É só filha, é só filme. Quero ser pra você um novo sar de amor. Prova do teu sabor. E nesse país, fazer você feliz. Venha me dar amor, me dar o teu calor. Te quero em Maui, te quero em Maui. Então não. Produzido e arranjado pelo próprio Brown, o álbum foi lançado primeiro na França, sendo relançado em seguida no Brasil. Vamos ouvir a música Senhora, de Brown e Paulinho Andrade, que traz uma formação de cordas no arranjo de Jacques Morellenbaum. Vai rolar de Brown e Douglas Felipe. Pra te ter, intensificar, identificar. Com instrumentos se faz canção, com amor rola brincadeira. Pra esquentar, pronta te catar, pronta te colher. Como as flores são as canções, foram na noite, internet, cartão. Vai rolar, como helicóptero rola dentro do copo. Somos seres livres com poder de amar. Chega bem pra perto, peixe mesmo mar. Minhas fantasias, fantasiam, viram minhas ilusões. Brown também se preocupa com o tempo. Confira em Horário de Verão, de sua composição. Que horas são? Carlinhos Brown com seu álbum Bahia do Mundo, Mito e Verdade é o disco do dia de hoje. Um lançamento do ano 2000 da multinacional EMI, que talvez não seja encontrado facilmente. Mas você pode ter mais informações no site do artista www.carlinhosbrown.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um disco do dia.